Posso falar? Como eu sou da tese que a mulher branca, tem que aprender. Porque se tem alguém que não se cansa de errar na nossa sociedade, é a mulher branca, né? Ela não pode ver uma pauta esdrúxula lá, ai, tô abraçando. Aqui no primeiro mundo. É impressionante. Tá? A mulher branca é um fenômeno. Não é a mulher trabalhadora que em geral tá evangélica aqui, tá cuidando da família lá. Mulher branca tá louca pra errar. Tá louca? Me vê um erro que eu quero. Um dos erros dela é a mulher branca não pode ver uma pauta dessas, woke, que ela tá aderindo. Tá. Especialmente a mulher branca jovem. Na verdade, estou falando majoritariamente da mulher branca jovem. Mulher branca jovem é a máquina de errar. Salve, salve, pessoal. Aqui é o Ellen Kruger. Espero que todos os senhores estejam bem. Também espero a compreensão dos senhores devido a ruídos externos. O vídeo vai ser curto, tá, pessoal? Eu só quero fazer algumas breves ressalvas sobre eventos recentes, né? E, pessoal, eu fui muito criticado aqui no meio masculinista, né? Por eu abordar temas contraditórios, né? Impopulares. Eu sei que foi uma irresponsabilidade minha, porque eu podia prejudicar os demais produtores de conteúdo, né? Da comunidade em geral. Esse é o motivo também de eu não estar mais no YouTube, sim no Rumble. Eu fui o primeiro, né, pessoal, a abordar uma questão muito sensível, principalmente aqui no Brasil, que é a questão racial, né, de raça, né? Eu fui o primeiro a começar a falar sobre plano calérgico no meio masculinista, sobre a grande substituição demográfica, né, que está ocorrendo na Europa, nos Estados Unidos, white replacement. E eu fui um dos primeiros, pessoal, a colocar essa questão de raça e políticas progressistas, que eu fui o cara que começou a falar, isso é coisa de mulher branca, isso é sempre coisa de mulher branca, tá ligado? E aos poucos, pessoal, eu fui percebendo que já tem produtores de conteúdo abordando o mesmo tema que eu, mulher branca. Olha só, porque você falar de mulher branca, pessoal, não dá problema. Dá problema você falar de mulher negra, mulher asiática, indígena. De mulher branca não dá problema. Porque antes dela ser mulher, pessoal, ela é branca. A raça dela está acima do gênero dela, tá ligado? E a gente teve eventos recentes, por exemplo, do caso da Erika Hilton, né? Com aquela deputada de Santa Catarina, Julia Zanatta é o nome dela, no qual a Erika Hilton, né? Que é uma mulher, uma travesti, né, uma mulher trans, ela é considerada, a gente pode considerar ela como lumpen proletariado, né? Lumpen proletariado são as pessoas que estão abaixo do proletariado, daqueles que produzem, na teoria marxista, na qual os lumpen proletariados, pessoal, seriam bandidos, traficantes, pedófilos, homossexuais, travestis, drag queens. Isso é lumpen proletariado, é o pessoal que está bem à base do proletariado. É gente que não tem benefício nenhum na sociedade, tá ligado? Eles só servem como mera ferramenta de desestabilização. Só isso. Depois que o plano comunista de tomada do poder está completo, o que eles fazem? Eles matam toda essa gentalha, porque eles não são mais necessários, tá ligado? Nenhuma sociedade, pessoal, precisa de travesti, nenhuma sociedade precisa de gay, tá ligado? Nenhuma sociedade precisa de bandido, né? Basta você ver na Rússia, né? Na Rússia, o Stalin era assaltante de carro forte, né? Assaltava banco, né? E chegou ao poder na Rússia. Quando ele chegou, os bandidos achou tudo que ia subir junto com ele. Não, quando ele chegou no poder, ele mandou matar toda a ralé, porque eles não eram mais necessários. Eles só foram necessários no momento de desestabilização, na qual ele utilizou essa massa de manobra, esses idiotas úteis, para chegar ao poder, né? E você vê que a Erika Hilton, ela tacou lá a mulher branca e ela não pôde fazer nada, tá ligado? Ela vai fazer o quê? Primeiramente, ela é mulher, né? Quando ela diz lá, você é ultrapassada, pessoal, não é questão de moda, não é questão de estética, é ultrapassada no gênero. Você é uma mulher 1.0, eu sou 2.0, eu sou uma mulher superior, eu sou evoluída, né? Eu sou uma mulher que sou mais forte que você, eu sou uma mulher que gesticulo muito melhor que você, eu sou mais inteligente com você, tá ligado? Então, assim, as próprias mulheres trans já sabem que elas podem fazer o que quiser com uma pessoa que menstrua e não vai ocorrer nada com ela, tá ligado? Nada, absolutamente nada. E na hora lá, quem é que foi defender a deputada? Foram outras mulheres? Não. Você vê, não existe sororidade, tá ligado? Mulher não defende mulher, pessoal. Tá ligado? Quando a mulher aprende uma coisa, ela só defende mulher quando a questão é homem, porque ali o jogo é desigual. Porque quando a sociedade transformou homens e mulheres iguais, a sociedade fez o homem inferior à mulher e a mulher superior ao homem, por causa do ginocentrismo. Você entendeu? E ali você tem o quê? Um monte de mulheres, pessoas que menstruam ali em volta e nenhuma se compadeceu pela outra pessoa que menstruou. Por quê? Porque elas tinham muito a perder. Se elas entrassem no meio, ali para tentar salvaguardar a honra de uma pessoa que menstrua, de uma mulher cis, elas teriam muito a perder. Por exemplo, cargo. Tá ligado? O cargo delas. Por isso que eu falo. Mulheres, pessoal, as mulheres amam de forma pragmática e utilitarista. A mesma forma é nas relações de amizade entre mulheres. A relação de amizade entre mulheres é extremamente pragmática e utilitarista. Por isso que não existe amizade feminina. Amizade feminina é a coisa mais falsa do mundo. Elas são extremamente falsas entre elas. Elas mentem o tempo todo. Elas mentem, conspiram e subvertem entre si. Essa é a mentalidade feminina. Já o homem, ele ama através do ágape. O amor do homem, ele é o amor sacrificial. O amor do homem, o amor mais próximo do amor de Deus. Mas, voltando ao assunto principal aqui do vídeo, que eu falei. Eu fui muito julgado, pessoal, pela essa pauta minha racial, tá ligado? Fui muito julgado. Mas eu sabia que isso ia gerar frutos. Isso ia gerar frutos porque o que está acontecendo nos Estados Unidos vai acontecer aqui no Brasil também, tá ligado? É um looping cultural, é só uma questão de tempo. E eu sempre falo aqui, o meu conteúdo, pessoal, ele é muito baseado no canal do Undead Chronicle, que para mim é o maior produtor de MGTOW no YouTube hoje, aqui no YouTube, tá? É o Undead Chronicle. Fora do YouTube, no geral, é o Third Fling Monk, é o TFM. Para mim é o melhor. E o Undead Chronicle, ele foi o primeiro cara a eu ver assim no YouTube, mano, ele bater de frente e falar assim, ó, essas coisas, essas pautas progressistas, Black Lives Matter, movimento LGBT, feminismo, open border, fronteiras abertas, welcome refugees, sejam bem-vindos refugiados. Isso é pauta, pessoal, de mulher branca. Não é pauta de mulher negra nos Estados Unidos. Mulher negra não milita por fronteiras abertas. Mulheres negras são muito anti-LGBT, elas não militam para essas merdas também. E mulheres negras nos Estados Unidos, elas são extremamente antifeministas, porque elas foram as mais prejudicadas pelo movimento feminista. Porque o movimento feminista foi uma conspiração de mulheres brancas de classe média, presbiterianas, para destruir o valor de mercado sexual da mulher negra e assim ter o monopólio da reprodução e afeto do homem branco. Essa foi a maior armadilha que as mulheres negras caíram, que foi o feminismo que as mulheres brancas jogaram para ela. Foi uma das piores besteiras que elas fizeram, foi acreditar nisso. Tanto que, recentemente, eu postei lá no Twitter um vídeo que pegou 15 mil views, que foi de um grupo de mulheres alemãs, todas mulheres alemãs brancas, tá? Todas brancas, não importa, elas são de esquerda, elas são socialistas, ai, elas são feministas, blá blá blá. Não, elas são mulheres brancas, então elas pagam pelo coletivo. Tá ligado? Elas pagam pelo coletivo. E elas fizeram um hino, né? Não sei se você ouviram uma música recentemente na Alemanha, que tá no top 1 da Alemanha das músicas mais ouvidas, que é Ausländer Reis, que é o quê? Imigrantes vão embora. É o tema da música, né? E as mulheres brancas alemãs fizeram uma música, um grupo de mulheres brancas, né, alemãs, a maioria do Partido Verde, né? Do Partido Socialista da Alemanha, etc. E elas fizeram uma música, ao contrário disso, que a música, o tema é imigrantes são bem-vindos, nazistas vão embora, né? Tipo assim, o homem branco que é contra a imigração, que é contra crimes, que é contra estupro de vulneráveis, não, esse cara é um nazista. Tem que deixar os imigrantes, os terroristas, os assassinos, os ladrões entrar no país. Isso mostra, pessoal, essas mulheres feministas, como vocês podem ver, que elas adoram falar, ai, que os homens são perversos, os homens são maus, os homens, eles são abusadores em potenciais, ah, os homens são agressores de mulher, blá blá blá, violência doméstica. Todas essas mulheres feministas, pessoal, elas sofrem de hibristofilia. Elas só veem o pior do homem porque é o tipo de homem que elas mais se atraem. São esses homens, os piores. E no meio desse meio feminista, a gente sabe que tem os apoiadores homens, né? A maioria é esquerdomacho. A gente sabe que esquerdomacho não molha a calcinha, tá ligado? Não deixa a buceta molhada, né? Por isso a gente vê muitas dessas feministas, mulheres de esquerda, defendendo o quê? Bandidos, criminosos, porque são esses homens que elas querem ter acesso ao mercado sexual. Mas só acontece, muitas dessas feministas, essas mulheres esquerdistas, são extremamente feias. Né? São feias e não são atraentes. Então esses caras nunca dariam chance para essas mulheres, porque sabe que tem outras mulheres mais gatas querendo dar para eles, tá ligado? Então ele não vai ficar perdendo tempo com uma esquerdista imbecil, comuna, de cabelo pintado, franjinha e tatuagem mal feita, tá ligado? Não querem perder tempo com esse tipo de vagabunda. Esses caras têm mais o que fazer, tá ligado? E isso que tá acontecendo na Alemanha, na Europa, nos Estados Unidos, de ficar defendendo bandido, fronteiras abertas, isso é coisa de mulher branca hibristófila, pessoal. Eu já falei várias vezes aqui, ó. Toda pauta, pessoal, ruim, imoral, e danosa para a sociedade parte a partir da mulher branca. Zoofilia, mulher branca. Pedofilia, mulher branca. Gaysismo, mulher branca. Feminismo, mulher branca. Miscigenação, multiculturalismo, mulher branca. As mulheres brancas, elas sabem que elas não têm mais status social em ser brancas na sociedade, mas elas sabem que elas são as mais atraentes, as mais desejadas, e elas servem, como eu disse no vídeo anterior sobre o Elon Musk, sobre o filho dele, que virou Cici, elas servem como cartão postal para essas pautas liberais ocidentaloides, porque elas, por serem as mais atraentes, as mais desejadas e as mais neotênicas, elas acabam deixando essas pautas mais amigáveis para o público norme, tá ligado? Para pessoas de outros países, né? Porque é ela que é usada como cartão postal, assim como o homem branco também é usado muitas vezes como cartão postal de propaganda, tá ligado? Elas são arma propagandista de psyops mundial, é a mulher branca, tá ligado? Por exemplo, quando esses imigrantes vêm aquelas mulheres brancas dizendo Welcome, refugee, sejam bem-vindos, refugiados. Os caras acham, esses imigrantes, que ao chegar na Alemanha, todas aquelas mulheres brancas vão dar para eles. Eles tão, não estão indo para a Alemanha porque eles querem uma vida melhor. O país deles, pessoal, não tá tão fodido assim. Eles estão indo para a Alemanha, para a França, para a Inglaterra, para os países da Europa, porque eles vêm propagando o quê? De mulheres brancas, né? Chamando eles para vir para o país delas, tá ligado? Não vêm para o nosso país. Eles vão lá louco achando que vão ter acesso a mercado sexual farto. E no fim eles não têm. E muitos acabam o quê? Indo para a criminalidade, vivendo de welfare state. Muitos acabam até mesmo estuprando. Tem até uma matéria do Remix News. Que o cara fala, ah, eu estuprei porque eu não consegui arrumar uma namorada branca. Por exemplo, essa coisa de crianças trans. Você pode ver, sempre que tem uma passeata, pessoal, esse bagulho de criança trans, ou mãe de criança trans, você pode ver, a mãe é sempre o que é branca, pessoal. É sempre uma mulher branca a mãe da criança trans. Nunca é mãe de criança trans a mulher japonesa, coreana, a mulher subsaariana, nigeriana. Não é, cara. É sempre a mulher branca. É a mulher branca que propaga essas ideias para a sociedade, porque a mulher branca quer sinalizar a virtude. Porque a mulher branca hoje não tem mais status em ser branca, como eu disse anteriormente. O status dela agora está em defender pautas sociais progressistas, para assim ela não se ver marginalizada como um homem branco. E eu me lembro muito tempo atrás do vídeo do Dom Sandro, quando o Dom Sandro disse uma coisa. Se as mulheres acham, assim, eu disse as mulheres no geral, que derrubando a gente, elas não vão cair junto, a mulher cis, elas não vão cair junto, elas estão muito enganadas. Se a gente cair, elas caem junto, assim como a mulher branca. Se o homem branco cair, a mulher branca vai cair junto, vai pro fundo do poço junto, tá? E isso já está perceptível em muitas mulheres brancas, já estão com medo disso. Por isso que está acontecendo esse movimento de Thread Wife. Esse movimento de esposas tradicionais, podem ver, é um movimento de mulheres brancas. Até num vídeo aqui do canal sobre sororidade, o Deus que falhou, que eu vou deixar o link aí na descrição para os senhores, ou na tag aí linkado, para os senhores assistirem. A própria mulher negra fala: Thread Wife é um movimento de mulheres cis heterossexuais brancas. Não é, não tem espaço para mulher negra nisso. Por quê? Porque a mulher branca agora quer voltar ao anos de 1950, 1940, porque elas estão vendo que estão perdendo privilégios na sociedade como mulher branca, e tá muito perigoso ser uma mulher branca no meio urbano, tá ligado? Cosmopolita. É igual aconteceu recentemente aqueles ataques em Nova York, na qual um cara, né? O cara, adivinha a cor dele? O cara era negro, um POC, um homem negro. Saiu nas ruas distribuindo soco na cara de mulher branca, dizendo mulher branca tem que morrer. O cara tava dizendo abertamente isso. E você vê, e as mulheres lá, nenhuma delas, das mulheres brancas, falaram a raça do cara. A mídia logo julgou que era um homem branco. E era o quê? Era as repórteres, né, as editoras, lá, as colunistas, falando, homens pró-direita, right-wing MAGA, né? Homens da direita MAGA, da direita trampista, saem atacando mulheres em Nova York com socos no rosto. Você vê homens de direita, né? Já colocou assim, homens brancos, mas não foi um homem branco, foi um homem negro que estava batendo as mulheres. Só que a mulher branca, por ela ser progressista e estar à frente de todas as pautas progressistas liberais, mesmo que prejudique ela não quer perder o status dela como mulher, né? Como eu disse anteriormente, a mulher branca, antes dela ser mulher, ela é branca. O gênero dela é secundário, muito diferente da mulher negra, na qual o gênero dela está à frente da raça, tá ligado? Da mulher branca, não. A raça está à frente do gênero. Então, é cidadão de segunda classe. Isso é culpa das próprias mulheres brancas, porque elas encabeçaram o quê? O movimento do feminismo interseccional de terceira onda. porque as mulheres brancas, lembra que eu disse anteriormente que o feminismo ele foi criado, as mulheres brancas levaram o feminismo para a comunidade negra, para destruir a mulher negra, para assim ela ter um monopólio sexual sobre o homem negro, o homem branco, e assim ela ter o plano A e o plano B. O movimento interseccional foi o primeiro tiro da terceira onda do feminismo que saiu pela culatra. Foi aí que ela começou a tomar no cu, na terceira e na quarta onda. Porque na terceira onda, aconteceu. As mulheres brancas, elas perceberam o quê? Que se tornou muito comum nos Estados Unidos, principalmente depois do movimento dos direitos civis, que é conhecido pelo Malcolm X, o Martin Luther King, todas essas figuras emblemáticas, o Muhammad Ali. Muitas mulheres negras começaram a entrar nas universidades. Até o Raccoon tem um vídeo que ele fala sobre isso, que quando teve a inclusão de negros nas universidades americanas, nessas universidades, pessoal, brancas, tá? Tinha universidade só de negro, mas eles estavam militando para entrar na universidade de branco. As mulheres negras foram as mais beneficiadas por esses movimentos. E muitas mulheres negras começaram a sair com homens brancos, a casar com homens brancos, e os homens brancos começaram a perceber o quê? Que a mulher negra era muito feminina, muito subserviente à família, a Deus, porque muitas mulheres negras, né, são batistas nos Estados Unidos, né? E o feminismo não chegou, não tinha chegado na igreja batista ainda. Porque o movimento feminista era uma coisa de mulher branca e era conhecido mundialmente como movimento de mulheres brancas, protestantes, presbiterianas e judias, tá, pessoal? Quando a gente fala do movimento de segunda onda do feminismo, terceira onda do feminismo, a gente tem que colocar uma coisa em questão. A maioria das influencers dessa época eram judias. A mais famosa dela é a Gloria Steinem. A Gloria Steinem é totalmente judia, cara. Ela não é mais judia. E ela era o quê? Era uma mulher contratada pela Mossad a serviço do FBI para desestabilizar a sociedade americana. E ela mesmo falou que a minha meta como feminista era destruir a mulher branca. A mulher branca cristã, WASP, né? White Anglo-Saxon Protestante. Tá ligado? Então, assim, o movimento da segunda onda para terceira é um movimento totalmente de mulheres brancas presbiterianas, nesse caso protestantes e judias, mulheres brancas protestantes e judias. E elas viram que estavam perdendo mercado, no mercado afetivo, muitos homens brancos estavam começando a se relacionar com mulheres negras, a ter relacionamento com essas mulheres, a formar famílias, tanto que tem até uma estatística aí que eu vou colocar na tela para vocês verem, que eu até fiz um vídeo falando sobre isso, que o casal nos Estados Unidos, os casais que têm a maior renda per capita, e a menor taxa de divórcio e a maior taxa de natalidade dos Estados Unidos é o homem branco e a mulher negra. O homem branco e a mulher negra, 90, ó, a cada 100 casais formados por um homem branco e uma mulher negra, só um vai se divorciar. Só um. A cada 100 casais formados por uma mulher branca e um homem negro, 98 vão se divorciar. O problema da comunidade branca não é o homem branco, é a mulher branca que é o problema. Quem está destruindo a civilização ocidental, quem está destruindo as comunidades brancas, as comunidades negras, é a mulher branca e o homem negro. E a mulher branca e o homem negro são os que mais votam em quem? No Partido Democrata. Por mais bem-estar social, welfare state, mais esquerdismo, mais comunismo. Mulheres negras e homens brancos votam mais à direita. E vendo isso, a mulher branca fez o quê? Tacou o feminismo na cabeça da mulher negra, lobotomizou ela. Transformou ela em um indivíduo extremamente masculinizado e promíscuo. E a gente sabe, para a mulher negra, a não ser tão feminina, não ser tão neotênica, as mulheres que têm esse problema, pessoal, elas têm que se salvaguardar a sua honra. E como você salvaguarda a sua honra? Sendo diligente, casta, tá ligado? E obediente. A mulher que não tem neotenia, que não é bonita, tá ligado? Que não é de classe média, pai, etc. Essa mulher. Se ela quebrar a cara, a mulher que não é branca, se ela quebrar a cara, ninguém vai estar tá lá para te salvar, cara. Ninguém vai estar tá lá para te salvar. Por isso que a minha dica essa é uma black pill para as mulheres negras é o seguinte. Eu sei que tem algumas que me seguem no Twitter, algumas não, bastante. Depois do post que eu fiz da Natália, eu ganhei pelo menos umas 20 inscritas negras, tá ligado? Tudo umas mulheres negras lá. A minha dica para vocês é simples. Sejam castas, sejam diligentes e sejam obedientes aos seus homens. Porque assim, você não tem as ferramentas para competir com a mulher branca. Então não haja como uma mulher branca. Não tente ser como uma mulher branca. Porque a mulher branca, ela sempre vai ter alguém para salvar ela. Se não for o pai delas, vai ser alguma angina da sociedade. A maioria das mulheres negras, se a gente pegar aqui no Brasil, basicamente 90% não tem um pai em casa. que são criadas por mães solteiras. Normalmente é uma questão de missolismo intergeracional, na qual a bisavó foi mãe solteira, a avó foi mãe solteira. Então a mãe é mãe solteira e a chance de você virar mãe solteira é extremamente alta também, é quase de 99%. Tá ligado? Eu chamo isso de pecado intergeracional, é um pecado. Tá ligado? No momento que você aceita dinheiro do welfare state, do dinheiro do Estado, você se torna um indivíduo amaldiçoado, porque o dinheiro do Estado é um dinheiro de sangue, é um dinheiro tirado de coerção, é um dinheiro roubado, é um dinheiro sujo, então é um dinheiro pecaminoso. E quando vocês, por exemplo, as mulheres negras, aceitam o dinheiro do Estado, do bem-estar social, do Bolsa Família, vocês estão trazendo o quê? Satanás para dentro da sua casa, o diabo, o próprio demônio para dentro da sua casa. Por isso, quem entra no bem-estar social nunca sai do bem-estar social. Tá ligado? Isso serve para qualquer mulher, independente de raça, tá ligado? Mas assim, a mulher branca, se ela for jovem, bonita, ela sempre vai arrumar um cara para salvar ela. Vai sempre ter um cara fazendo fila para tirar ela da CLT. É como eu mencionei a questão do Tradwife, dos movimentos lá das esposas tradicionais. São todas brancas, cara, tá ligado? Porque elas sempre vão ter alguém para salvar elas se elas forem jovens e bonitas. E mesmo se elas não forem tão jovens. E tiver, tipo, um cara negro destacado, o cara negro destacado vai salvar elas, porque o cara negro, ele quer ser visto na sociedade como alguém de status. E por causa do revanchismo, devido à época da colonização e tráfico negreiro, eles têm uma autoestima extremamente fragilizada. Então, assim, eles têm que sempre que se vangloriar de tomar algo do homem branco, né? E qual a melhor forma de dele se vangloriar na sociedade? É tendo uma mulher branca, mesmo que ela seja velha e gorda. É igual aquela dançarina da Anitta, Thaís Carla. Olha o marido dela, pessoal. O cara não é cara feio, é um cara boa pinta. Ele poderia arrumar uma mulher negra muito bonita, mas ele escolheu ficar com a Thaís Carla. Por quê? Porque ela é branca. Porque ela é branca. Não importa se ela é feia e é gorda, obesa, mórbida. Ela é branca, o que importa é a branquitude. Aí, pessoal, um inscrito meu me mandou um vídeo do Renan, do MBL, falando certas coisas. E esse inscrito ficou chocado. No comentário, tinha uns 6, 8 comentários falando a mesma coisa. Falou: puta que pariu, mano. O Renan tá assistindo o Eren Kruger. O Renan segue o canal do Eren no Twitter, cara. Porque ele tá falando tudo que o Eren fala. É o discurso do Eren completo. Pessoal, você acha que esses caras. Tipo o Renan do MBL, Mamãe Falei. Você acha que eles não assistem nosso canal no Rumble? Você acha que esses conservadores não acessam o Rumble pra ver o que tá sendo falado lá? Que eles não estão no Twitter vendo as coisas, o que tá dando view e o que não tá dando view? Quando eu vou lá e faço um post no Twitter falando a sociedade precisa urgentemente conversar sobre os problemas mentais da mulher branca e um post meu no Twitter desse pega 50 mil views, você acha que os caras não estão percebendo? Algo acontecendo na sociedade que todo mundo já tá percebendo, algumas pessoas o problema na nossa sociedade, no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, nosso problema ele tem gênero, nosso problema ele tem cor. E é mulher branca. Mulher branca é um problema na nossa sociedade. Todas as sociedades que têm uma porcentagem considerável de mulher branca tá caindo, tá ruim. Você pode ver, os países que não têm mulher branca, eles estão afundando mais devagar. Quando você tem mulher branca na sua sociedade, o seu país afunda de uma vez só, porque elas estão apoiando, né, e financiando todos os movimentos progressistas, né? Como eu disse anteriormente, pedofilia, zoofilia, transexualismo, gaysismo, feminismo, negrismo, é todas elas que estão financiando essa porra, tá ligado? Quando você vai no OnlyFans, vai ver lá quem é as top 50 do OnlyFans, é só mulher branca, é mulher branca puta. É isso, mulher branca é puta, é isso hoje em dia na nossa sociedade, tá ligado? Aí o Renan lá do MBL começou a falar certas coisas lá, e o pessoal falou, porra, é o Eren falando. Esses caras, pessoal, vai no canal do Rambo, olha lá o canal da R90. Tem mais visualização que muitos vídeos do MBL. Os meus vídeos têm mais visualização que os vídeos do MBL, porra. E eles estão numa plataforma mainstream. Eu não. Eu não. Eu consigo engajamento. Eu consigo tirar gente do YouTube, levar pro Rumble. Muitos caras falam, ó, Eren, eu não vou abrir uma conta no Rumble. Porque eu tenho preguiça, cara, de coisar o VPN. Falei, ah, então baixa o aplicativo. Falei, não, é porque assim, eu vou ter que abrir uma conta. Eu tenho preguiça de abrir a conta. É isso, pessoal. O brasileiro é preguiçoso, tá ligado? O brasileiro gosta do que é cômodo. E eu não culpo, pessoal. Se você tem uma conta no Gmail, você já pode usar uma conta no YouTube. Pra que você ficar criando problema? Aí você vai lá, esquece a senha, esquece o login. É toda uma dor de cabeça, né? Eu até sugiro quando vocês forem abrir uma conta no Rumble. Eu sempre falo isso para os meus inscritos. Quer abrir uma conta no Rumble? Não use Gmail. Use Protmail. Use o Protmail. É isso. É o melhor. Que é para sua segurança. E eu sugiro também que quando você abrir uma conta no Rumble, você quer abaixar o app? Abaixa. Mas eu sugiro que você use o browser, que é o seu navegador no seu desktop, no seu computador. Aí você usa o VPN. É muito mais seguro, pessoal. É muito mais seguro do que você usar o aplicativo, porque o aplicativo vai mandar o seu feedback, os seus dados, para Google, para o Alphabet, que é dono do Android, que a maioria dos celulares usa o Android ou o sistema operacional da Apple, que é o iOS, né, se eu não me engano. Mas voltando no que eu estava falando, esses liberais, pessoal, não tem mais relevância. Esse pessoal do MBL já teve muita relevância na época do impeachment da Dilma. Depois daquilo, o pessoal começou a crescer. Liberal, pessoal, coisa de liberal é coisa de adolescente. É adolescente, igual. Só é liberal, pessoal. A primeira coisa, só é liberal quem é adolescente. É igual esquerdista e comuna. Quando você é adolescente, é totalmente normal você ser socialista, você ser comuna. Porque você é idiota, você é jovem idiota. É igual liberal. Liberalismo, pessoal, afundou a civilização ocidental, tá ligado? Lembrando que nós no Brasil não somos ocidentais, tá? Ocidental são os países da Europa Ocidental, né? E são os países que falam a língua inglesa como tem a língua inglesa, né? O anglofônico como mãe, né? Como língua mãe. Tá? Então nós brasileiros, nós não somos ocidental, vivemos sobre influência ocidental, sobre influência que é liberal. E o liberalismo destruiu a civilização ocidental e está destruindo o nosso país. Porque a gente está sob influência deles. Assim como o Japão e a Coreia do Sul, que são colônias deles. Nós que estamos aqui no Brasil, nós somos uma colônia. E por isso a gente é influenciado por essas ideias liberais. Tá ligado? Liberalismo, pessoal, não tem pé nem cabeça. Não tem pé nem cabeça, tá ligado? E eles não têm mais relevância. Tá ligado? Não tem relevância. Na guerra cultural, na guerra de narrativa política, os liberais perderam para quem, pessoal? Para os conservadores, o pessoal da direita, os bolsonaristas, eles foram hegemônicos nesse discurso de centro-direita a direita, tá ligado? O pessoal da MBL, eles são centro-direita, tá ligado? Eles são centro. Ele, aquele Partido Novo, pá, e essas pautas definidas por essa gente não vende, pessoal, não vende, sabe? Liberal é cringe, liberal é a coisa mais vergonhosa do mundo, tá ligado? Quando você olha lá aquele Mamãe Falei, aquele pessoal do MBL lá entrevistando esquerdista, só vê eles apanhando, pessoal, só vê eles tomando surra. Liberal é isso, liberal é um cuck, é um corno manso, é um cara. É tipo uma puta, liberal. Ele apanha, né, e não reclama, porque esse é o papel dele. Ele é uma puta do sistema. É como o Olavo de Carvalho dizia: o liberal, ele é aquele porquinho gordo que o esquerdista bate no fim do ano para comer. Tá ligado? É isso, o liberal é uma merda pra sociedade. Ninguém gosta dessa gente medíocre. E na guerra cultural, os conservadores devoraram os liberais. Então, vi uma outra guerra cultural que foi os masculinistas. E os conservadores foram devorados pelos masculinistas. E como, pessoal, a gente sabe que na guerra cultural, um grupo está sendo hegemônico sobre o outro? Por causa da guerra de linguagens. A guerra de linguagem define quem está vencendo a batalha. Quando a gente vê produtores de conteúdo de direita e liberal usando os nossos termos, a nossa linguagem que a gente usa na manosfera, aqui no MGTOW ou na Rede Pio, no meio masculinista no geral, é porque nosso discurso está sendo hegemônico. Entre eles mesmo, entre o pessoal que segue eles, está sendo hegemônico. E não o discurso dele, porque veja bem, pessoal, eu não reproduzo a linguagem do MBL, dos liberais. Eu não reproduzo a linguagem dos conservadores, dos bolsonaristas. Mas os liberais e os bolsonaristas conservadores, eles reproduzem a minha linguagem. Eles usam os meus termos, a minha oratória, a minha didática, dentro do discurso dele, para tentar o quê? Me seduzir para levar pro lado dele. Então, assim, nesse jogo, na mesa de negociação, eles estão tentando negociar com a gente não tá negociando com eles. Quando aquele Jamal Brandon, o rapazinho lá, negro americano, lançou a música Agora Você é Mãe Solteira, e a música ficou entre as 50 músicas mais tocadas, pessoal, nas rádios americanas. O americano gosta muito de rádio, eles ouvem muito rádio. Ficou entre as 50 mais tocadas nas rádios americanas e ficou entre as 30 mais tocadas no Deezer. No Deezer, pessoal. E entre as 30 mais tocadas no Spotify. O Spotify é uma empresa grande, hein, pessoal. E depois baniram a música do aplicativo. É porque o bicho tá pegando, pessoal. É porque o bicho tá pegando. As coisas não vão ser fáceis nessa década. Quando você tem a série da Netflix, Baby Reina, como a série mais assistida do mundo, a série na qual um homem branco, ele é vítima de stalker. Ele é vítima de violência psicológica e a mulher branca gorda, a mulher gorda, pessoal, ela é o duplo proletariado. A mulher gorda é um dos indivíduos mais protegidos na sociedade atual. Ela é colocada como vilã e o homem branco, hétero, cis, magro, ele é colocado como vítima. É porque o bicho tá pegando, pessoal. É porque a Red Pill, o masculinismo, se tornou a nova contracultura pop. Quando você pega, por exemplo, Jordan Peterson sendo colocado em filme de Hollywood como representação do mal, né? Como um terrorista, etc., no filme de Hollywood aí recentemente, acho que foi da Marvel, o vilão era um cara que usava o discurso do Jordan Peterson. Ele era o vilão supremo, ele era o mal supremo do filme, e o pessoal progressista estava o quê? Tentando destruir esse mal. Né? O herói progressista, o protagonista, estava tentando destruir esse mal. Já o contrário, no masculinismo, não. O masculinista, o homem branco masculinista, ele é visto como o quê? Como uma vítima. E a mulher feminista é vista como uma vilã. Isso prova o quê? Que a sociedade está tentando aqui, ó. Homens, vamos negociar um pouco, vamos sentar para negociar. Não é bem assim, vamos fazer as coisas. Não, a gente está saindo da mesa de negociação. O Raccoon já falava isso. Você entra na mesa de negociação e você aceitar de primeira bandeja a oferta do cara, você perdeu, porque é a pior oferta que ele tem a oferecer. Inclusive, eu falei isso, eu falei, ó, o que nós, masculinistas, fizemos. Quando eu falo masculinista, pessoal, eu tô falando assim, ó, Red Pill e MGTOW. Red Pill e MGTOW. O que a gente fez, pessoal, em 5 anos, os conservadores não fizeram em 20. O MRA, o Men's Rights Activist, não conseguiu fazer em 50. 50 anos se passaram e o MRA fez o quê? Não fez nada. Passaram um monte de lei miçândrica, porra. Porque eles são um bando de conservador também. MRA, Men's Rights Activist, é um bando de tradcon. É um bando de tradcon conservador cristãozinho de bosta. Ninguém quer negociar com cristãozinho tolerante de merda, porra. Com essa gente você pisa na cabeça deles, caralho. Porque eles são tolerantes, indulgentes patológicos, eles são fracos. Ninguém respeita gente fraca, homem fraco, porra. Quando chega o MGTOW Red Pill e fala, a gente não vai sentar na mesa de negociação. Ah, a taxa de natalidade vai cair. Foda-se, importa imigrante, caralho. Importa a porra do imigrante, vai, importa. Quero ver como você vai conseguir uma coisa, você morar na Europa, caralho. Lá tem um monte de mulher bonita, gostosa, e um monte de imigrante doido pra trepar com elas. Lá você tem bem-estar social, lá eles têm indústria. Alguns países como a Alemanha têm indústria, têm muita riqueza. Eles enriqueceram antes de empobrecer. Nós, no Brasil, é diferente. A gente só tem um monte de mulher feia, pardorreira, com braço de merendeira e mão de pedreira. Nós temos um estado de bem-estar social falido, quebrado. O nosso INSS está quebrando. A gente já não consegue arrecadar tanto dinheiro com impostos, porque as pessoas estão começando a sonegar. As empresas estão começando a ir embora. Está tendo evasão fiscal. Está tendo fuga de cérebro dessa porra de país. Diferente da Europa, esse país não tem segurança jurídica, não tem segurança urbana, segurança pública. Nós somos um dos países mais violentos do mundo. Quem é que vai querer vir para cá? Pra produzir algo. Ninguém. Os Estados Unidos tá uma merda, mas ainda consegue atrair muita gente. Atrai muita porcaria, atrai, mas atrai muita gente boa. O Brasil só atrai porcaria, porra. O Estado brasileiro sabe que no momento que os homens saírem da mesa de negociação e falam assim, ó, a gente não vai casar, não vai namorar. Então as empresas privadas vão começar a sentir no bolso, porque vai diminuir o consumo, porque quando as mulheres têm duas rendas para gastar, o dinheiro delas é delas, o seu também é delas. O seu vai servir para pagar as contas. O dela vai servir para luxar. As empresas ganham. No momento que só tem uma renda, que é a renda dela vai pela metade. Uma metade da parte da renda vai para pagar as contas, a outra metade vai para luxar, cara. Ou para comprar o básico, como comida. Então o que acontece? As empresas de varejo não vendem. Então diminui a venda de calçado, a venda de bolsas. Inclusive eu estava vendo recentemente uma notícia de um portal de moda, tá ligado? Falando que as empresas calçadistas no Brasil e de bolsas e de roupa estão diminuindo o número de da produção do calçado da roupa desde o ano passado, porque as mulheres estão consumindo menos. Por que elas estão consumindo menos? Porque elas estão com menos dinheiro. Por quê? Porque tá faltando gado para bancar, porra. Tá ligado? Quando eles colocaram a mulher no mercado de trabalho, foi para isso, foi pro dinheiro da mulher ser dela e ela luxar, fazer transferência de renda para as grandes empresas, tá ligado? E o dinheiro do homem para saber pagar a conta delas. Tá ligado? Quando os homens, por exemplo, pensão, pessoal. Pensão não é pra criança, é pra elas, porra. É pra elas luxar mais um pouco. Tá ligado? No momento que os homens falam, eu não vou namorar, eu não vou casar, eu não vou ter filhos, como é que fica os idosos do INSS? Vai quebrar, porra. O Ted Fligmont, ele fala muito isso. Fala, quando o bem-estar social quebrar o welfare state, meu amigo, saia da cidade, salve-se quem puder. Salve-se quem puder, porque quem tiver na cidade vai ser trucidado. Nossa, cara, vai ser assim, Mad Max. Sabe? Uma sociedade sem welfare state, cara, é uma sociedade ruína hoje em dia. É inimaginável. É inimaginável. Olha como no Japão, pessoal. O estado de bem-estar social no Japão já quebrou. O INSS no Japão já quebrou. Tem idoso no Japão, até o Hakun já falou sobre isso num vídeo antigo dele, que tem idoso lá no Japão que rouba pra ir preso, porque se ele for preso, ele vai ter cama, eletricidade, água quente e comida. Fora da cadeia, ele vai ter que trabalhar com 76 anos. Você vai agora nas lojas de combini no Japão, você não vê muito jovem trabalhando na loja de combini, é só velho, porque as empresas estão contratando. Porque não tem mais. O Estado jogou a bomba nas costas da iniciativa privada. No Japão, quando você vai no supermercado, a maioria do pessoal que trabalha em caixa, a maioria, 90%, pessoal, tem mais de 70 anos. Sabe? Umas velhas quase morrendo. Porque não dá mais para viver com o dinheiro da aposentadoria. Que é uma miséria. É pior do que daqui, pessoal. Tá ligado? O bem-estar social no Japão quebrou em 97. Já era, acabou. Acabou. Tá ligado? Essas velhas vão ter tudo que trabalhar. Tá ligado? Vão chegar nos 60 anos, não vão se aposentar, vão estar tudo solteira, a carreira falida, o bagulho da inteligência artificial vindo com tudo, tomando os empregos dela, principalmente nas áreas de serviço, que são as áreas que mais sendo afetadas. Até mesmo, pessoal, modelos já estão sendo afetadas por isso, porque os caras agora estão contando com o quê? Modelos artificiais, inteligência artificial. Custa mais barato, né? E é muito mais fácil de você adicionar elas aos catálogos que saem conforme saem novos produtos, tá ligado? É muito mais fácil. Você pode colocar a mulher em qualquer lugar do mundo sem precisar pagar passagem de coisa, de avião, nada disso. E pronto, tá feito. O que tá acontecendo? Book rosa, aumento do OnlyFans. Vocês acham o quê, pessoal, que esse aumento de mulheres no OnlyFans? Essas que estão no topo, que a maioria é tudo bonita lá nos Estados Unidos, na Europa. Elas eram tudo ex-modelo, pessoal, só que não tem mais emprego para modelo. E as que têm, para trabalhar com isso, o que tá acontecendo? Os salários são pífios, são medíocres. Tá ligado? E muitas acabam indo pra onde? Pro book rosa. Book rosa e prostituição. Você quer um exemplo? Olha aquela 15N. Vou colocar a imagem na tela pro senhor ver a 15N. Ela é uma modelo. Ela mesmo falou na entrevista que ela disse assim: ó, não, eu era modelo, né? Trabalhava no Instagram, fazia parte, etc. Ganhava uma boa grana na época. Só que ela falou: do nada, o dinheiro começou a sumir. Porque a inteligência artificial veio, tomou parte dos nossos empregos, né? E os catálogos não quiseram mais contratar pra fazer post, tá ligado? Fazer publi. Não quis mais. Ela falou: ó, eu recebi uma oferta pra bagulho de OnlyFans. Saí do Instagram e fui pro OnlyFans. No OnlyFans recebi uma oferta do Greg Lance, que é o dono do Blacked, né? E ela falou: você não quer não fazer vídeo pro Blacked? Eu pago bem. Eu pago 300 mil a cena. Ela foi lá e ganhou 300 mil. Falou assim: gravei lá a cena, 29 minutos, 300 mil no bolso. É isso, cara. A prostituição vai ser o estado natural das mulheres. Com a inteligência artificial, muitas vão se jogar na prostituição para sobreviver. E por isso eu digo, pessoal, nossos maiores inimigos hoje em dia é esse pessoal liberal e conservador, cara. Esse pessoal liberal e conservador estão putos, estão fudidos, porque eles perderam a guerra cultural. Eu disse o quê, pessoal? Um vídeo há muito tempo atrás, que eu vou deixar até um link na descrição, que foi lá daquele Bené Barbosa, falando mal de MGTOW, Red Pill, de masculinista. Eu falei sobre isso, cara. Eu falei: nessa guerra cultural vocês perderam, porra. Já era, acabou para vocês, conservadores. Vocês não têm moral nenhuma mais na sociedade. Conservador e liberal não tem moral na sociedade mais pra falar porra nenhuma. Até tem um vídeo do 38 lá no Flow, né? Conversando com o Igor, na qual eu falei: o que sobrou para nossos opositores é shame e ad hominem. Eles não têm argumentos. Você pode ver, toda vez que eles tentam argumentar conosco, é só shame, é só ad hominem. Tá ligado? Vocês são virgão, vocês são frustrados, legal. Cadê o argumento? Rebate, rebate a Lei Maria da Penha, porra. Tá ligado? A Lei Maria da Penha tá aí, caralho. Rebate aí as mais de 70 leis aprovadas pelo Bolsonaro. Rebate, tá aí, porra. Só rebater. Vai no fórum da vara de família. Vai lá no fórum, fala pra nós como é lá. Ah, você entendeu? Eles não têm argumento. É só shame ad hominem. Isso é coisa de cara desesperado. Olha a quantidade, pessoal, de mãe solteira que tem na sociedade. Ai, os caras estão acordando, os caras estão acordando, olha aí. Não, os caras estão registrando. Ah, sim, a mulher branca, né, caralho? Ah, a mulher branca, bonita, jovem, né, caralho? Ah, tá, então tá bom. Quantas mulheres brancas, jovens, bonitas, mães solteiras tem no Brasil? Ah, são pouquíssimas, né? Então, é meia dúzia de gato pingado, que 10 mil vão ser assumidas? Legal. E as outras 30 milhões de mães solteiras que a gente tem? As outras 29.990.000 mães solteiras que a gente tem. Os caras assumem 10 mil, mas ainda tem 29.990.000 mães solteiras. O Brasil já bateu o recorde. 30 milhões de mães solteiras, pessoal, tem no Brasil. Na China, com 2 bilhões de pessoas, sabe quantas mães solteiras tem? 16 milhões. 16 milhões de mães solteiras num país de 2 bilhões, enquanto no Brasil a gente não chegou nem dos 220 milhões de habitantes e a gente tem 30 milhões de mães solteiras. Vocês acham, pessoal, que não tem lá no MBL gente que assiste o meu canal, que segue minha página no Twitter? Pessoal, para o MBL, eu já não sou despercebido, porque tem aquela minha loirinha lá que apresenta o MBL, que eu esqueci o nome dela, acho que é a Amanda, né, que ela trabalha lá, que ela fez um post lá, eu não sou feminista, eu fui lá, e eu comentei o seguinte, depois dos 30, todas elas viram conservadoras, nenhuma delas é mais feminista, né? É um mentir? Vocês conhecem, pessoal, mulher que tem menos de 25 anos, que seja conservadora, que defenda Estado mínimo, que não defenda pautas progressistas, principalmente branca? Não tem nenhuma. Nenhuma, pessoal. Nenhuma. Com esse post, pessoal, eu consegui 200 mil visualizações. No dia seguinte, sabe o que essa Amanda fez? Ela foi na página dela do Twitter dizer isso, ó. Nessa semana, eu já fui cancelada por feministas, fui cancelada por Red Pills, puta ativista, página petista e picareta. Resultado, 700 mil seguidores no Instagram. Eu, na época, com essa postagem, eu tinha o quê lá no Twitter? 50 seguidores, 40 seguidores no Twitter. Hoje eu já tenho 700. E olha o quanto eu consegui de visualização. Na época, 136 mil. Isso hoje, sabe quanto bateu? 200k. 200 mil. Ainda continua dando view. Isso aqui. Não existe conservadora antes dos 30. Eu nunca vi uma mulher de direita com 16 anos. É isso aí, porra. É isso aí, agora é fácil, depois que você rodou, né, na banca inteira, deu pra todo mundo. Você acha, pessoal, que os caras do MBL, quando saiu esse vídeo, os malucos do MBL, o Renan, ele reagiu a esse comentário meu no vídeo do MBL. Reagiu, aí me chamou de incel, de frustrado, de virgão. Nesse momento, pessoal, eu já comecei a ficar avisado sobre eles. Você acha que esses caras falam, o cara tem página no Rumble? Vamos ver o que esse maluco tá falando. Aí o cara vai lá na minha página do Rumble, não ele. Mas alguém lá de dentro vai lá e assiste e fala, porra, mano, o que esse Eren tá falando faz total sentido, cara. Aí o cara vai lá, faz um post no Twitter, mostrando as mulheres alemãs lá, brancas, pedindo que abram as fronteiras pra deixar um monte de refugiado entrar pra fuder com elas. Aí os caras percebem, realmente, o problema da sociedade é a mulher branca. Realmente, a gente não tem que aliviar pra elas, não. Obrigada, mano. Para mim é um prazer estar aqui falando com você. Eu queria, antes de responder a sua pergunta, você ressaltou uma coisa muito importante, que eu também falei no meu discurso ontem. As ofensas que eu recebi não mereceram, a vasta maioria dos meus colegas na Câmara Municipal, uma defesa, um repúdio, uma solidariedade. Eu até falei ontem, como eu sou uma mulher branca e bem-sucedida, parece que eu não mereço a solidariedade das pessoas, né? A gente está vivendo esse mundo que traz essa complexidade para dentro da gente. Então, apesar de branca e apesar de bem-sucedida e apesar de ter o apoio, né, emocional que eu tenho, eu também sofro com essas ofensas e eu mereço os repúdios, eu mereço a solidariedade. Como eu disse também, é óbvio que tem um impacto em mim, as ofensas, tanto do ponto de vista da minha característica física, quanto essas ofensas, cretina, vaca, cachorra, coisas horríveis, né? Tem um impacto. Mas eu vou resistir, porque eu acho que é importante que a gente faça com que esse ambiente seja um ambiente que também receba todas as mulheres. Inclusive as brancas bem-sucedidas, né? Inclusive as brancas bem-sucedidas, né? Inclusive as brancas bem-sucedidas, né? Eu quero... A representatividade, ela é fundamental para a nossa sociedade, para que a gente discuta as políticas públicas para todos. Então, mulheres pretas, pessoas LGBTs, pessoas com deficiências, mulheres brancas, homens brancos, homens pretos,